A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com gratidão que nós vamos mais um dia compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Uma questão importante que continua na temática do perdão, do amor, da reconciliação, mas também apresenta alguns elementos muito importantes para a nossa vida prática, como a questão do divórcio. E também é um texto que mostra uma diferença importante, não na sequência do conteúdo, no conteúdo em geral do capítulo, mas que mostra elementos distintos, ênfases, acentos em algumas questões dos evangelhos sinóticos. Traduzindo para você que está começando, Mateus enfatiza o texto em algumas partes de uma maneira, Marcos de outra, Lucas de outra. Até pela ordem seria Marcos primeiro, apresenta um texto, depois Mateus e Lucas vão apresentar a sua visão mais nos detalhes. Por isso, nós precisamos estar atentos e tentar compreender a noção geral do que Jesus ensinou. Isso é mais importante. A totalidade do ensino de Jesus é a grande referência para nós podermos resolver e ter paz com relação a essas questões. Vamos à leitura do capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Quanto à questão do jovem rico, a partir do verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Aleluia. Bendita seja a palavra do Senhor. Vamos às considerações, irmãos, que já podem esclarecer uma série de dúvidas que você possa ter a respeito desse contexto. Para iniciar, as mudanças no reino. Entre o capítulo 19 e 25, há uma ênfase nas mudanças ocasionadas pela vinda do reino em Cristo. O material é dividido em algumas seções: a narrativa, com parábolas e ais, do 19:1 ao 23 e 39, e sermão no capítulo 24:1, no 25:46 até o 25:46. Com relação à narrativa, parábolas e ais, os capítulos 19 a 23 registram a última viagem de Jesus para a Galiléia e sua entrada em Jerusalém antes da crucificação. Essa passagem enfatiza reações divergentes aos ensinos de Jesus, tanto aceitação quanto rejeição. Com relação ao ser lícito repudiar, a pergunta dos fariseus pode refletir a opinião do rabi Hilel, do qual é dito que permitia o divórcio até mesmo por razões irrelevantes, com base em Deuteronômio 24, de 1 a 4, ele recebia a oposição de outro rabi, Shammai, que argumentava que somente a indecência grave dava margem para o divórcio. A resposta de Jesus a essa questão transcende, vai além dessa discussão casuística de Deuteronômio e volta à ordem da criação por Deus, Ou seja, Jesus vê o divórcio como uma negação fundamental da ordem criada por Deus e da natureza da instituição casamento. Todo casamento legítimo é selado no céu. E então, essa é a primeira vontade do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Não é a primeira. Essa é a vontade do Senhor. Casamento deve ser inviolável. Por que então, do versículo 7, no versículo 7 e 8, continuando essa matéria? Quando ouviram a opinião de Jesus sobre o casamento, os fariseus pensaram que eles podiam pegá-lo contradizendo Moisés. Mas Jesus mostrou que Moisés, em Deuteronômio 24, do versículo 1 ao 4, não estava dando razões para o divórcio, mas fazendo provisões para o caso de divórcio. Na verdade, Deuteronômio 24 consiste numa longa declaração introdutória de se isso, se aquilo, ou seja, situações condicionais, né? Se isso acontecer, se aquilo acontecer, dependendo dessa condição ou daquela condição. E aí termina com a proibição de um homem se casar novamente com uma mulher da qual ele havia antes se divorciado. A situação em Israel refletia uma atitude rígida e uma dureza de coração com respeito ao casamento e ao divórcio, que deveria ser especificamente restringida pela lei estabelecida por precedente legal. No versículo 9, antes disso ainda, os irmãos percebem, as irmãs percebem então, que havia uma controvérsia no judaísmo, escolas judaicas diferentes, rabis, mestres diferentes, tinham opiniões diferentes com relação à posição de Moisés, e Jesus vem e explica exatamente qual é a vontade de Deus, porque Jesus é a manifestação plena e absoluta de Deus para nós. Agora sim, no versículo 9, não é fácil fazer a exegese. Exegese, irmãos e irmãs, é um estudo de um versículo ou de um capítulo, levando em conta o texto original no hebraico, levando em conta o grego, levando o hebraico lá no Antigo Testamento, o grego no Novo, levando em conta uma série de aspectos, crítica literária, crítica da forma, então aparentes contradições. Então nós temos que fazer uma pesquisa muito grande e meticulosa. Uma exegese de um versículo, ou dois, ou três, pode redundar num livro, e de um capítulo também num grande livro, porque a matéria requer essa pesquisa. Então não é fácil fazer a exegese desse versículo e dessa matéria. Mas a sua declaração básica é essa: casar-se novamente depois do divórcio é adultério. Essa é a afirmativa fundamental. A ideia é que, aos olhos de Deus, um casal erroneamente divorciado ainda está casado. Casar-se de novo, sob tais condições, constitui adultério, porque isso coloca os parceiros divorciados em relações sexuais com pessoas de fora dos laços maritais que existem entre eles. Veja Mateus capítulo 5, verso 32. Ainda enfatiza que divorciar-se de uma mulher faz com que ela cometa adultério, porque ela é virtualmente levada a casar-se novamente para poder sobreviver, aqui no contexto da época, irmãos. Tanto lá do Antigo Testamento, que nós estamos falando de mais de 5 mil anos atrás, como no contexto de Jesus, que já são 2 mil anos atrás. Então, essa questão era um presente, as mulheres não trabalhavam, não ocupavam, não trabalhavam fora, ou até trabalhavam, né? Mas trabalhavam geralmente em casa, não eram remuneradas por isso, não tinham direitos, e aí por isso essa afirmação. A dificuldade gira em torno da cláusula de exceção, que é encontrada aqui, no 5,32, no verso 32, mas não em Marcos, capítulo 10, versículo 11. Essa é uma comparação sinótica. Pastor, o que é isso? É uma comparação entre o texto de Mateus, que nós estamos lendo, e o Evangelho de Marcos, tá bem? Isso é uma comparação sinótica. Jesus está dando uma base para o divórcio. E se está, qual é ela? Qualquer decisão deve lidar com pelo menos três questões básicas. Qual a amplitude do termo traduzido por relações sexuais ilícitas? A palavra grega, porneia, é, na verdade, bastante ampla, referindo-se a qualquer número de pecados sexuais ou outros atos indecentes vis. De porneia, você lembra de pornografia, por exemplo, mas o termo é muito amplo e engloba, muitos aspectos que, em geral, contrariam, então, a vontade do Senhor. E essa palavra porneia não é idêntica à palavra moixéia, que é adultério, especificamente usada no final do versículo. E isso sugere que Jesus tinha outra coisa em mente além do adultério. Esse é o primeiro destaque que nós podemos fazer aqui como comparação sinótica. O segundo, por que Marcos não incluiu a cláusula de exceção? É uma pergunta, né? Para manter a unidade da escritura. Um autor, um escritor, tem que manter o texto coeso. A busca da coesão interna é algo que acompanha todo escritor, seja ele cristão, seja ele de outra confissão. O que se busca é uma coesão interna no texto que você escreve. Para quê? Para que o leitor possa compreender o contexto geral e os contextos específicos. Então, ele escreveu para manter a unidade da escritura. Nós concluímos que ou Marcos assumiu a exceção e sabia que o seu público também entenderia dessa maneira, ou também que a exceção era relevante apenas para os leitores de Mateus. Aqui explico mais um detalhe. Os evangelhos foram escritos, mas objetivando públicos diferentes, contextos diferentes. Então, Mateus escreveu pensando em um determinado público, Marcos em outro público, Lucas em outro público. E é isso que nos leva à comparação sinótica também. Em terceiro lugar, como a exceção de Jesus se relaciona à coisa indecente, Deuteronômio 24:1, que Moisés concedeu como uma causa, não um motivo de divórcio, a permissão de Moisés não quer dizer que Deus manteve padrões menos exigentes do que os que ele tem agora, apesar de que pode ser que os padrões eram impostos diferentemente. A poligamia era inerentemente oposta à ordem criada, mas não foi explicitamente condenada no caso dos patriarcas. Traduzindo, você lembra lá, do antigo Israel, os maridos podiam ter mais de uma mulher. Jacó teve quatro, né? Duas esposas e duas concubinas que lhe deram filhos, e todos os filhos das mulheres e das duas concubinas passaram a ser as 12 tribos de Israel. Então é um outro contexto, que nós podemos entender que é oposta à ordem da criação, mas não foi explicitamente condenada no período patriarcal, por causa do contexto, irmãos. Esse é um elemento importante. Jesus nunca corrigiu a lei. Ele deu a correta interpretação da lei. Qualquer que seja a solução, discussões sobre os motivos para o divórcio e o novo casamento não deveriam degenerar argumentos casuísticos que perdem de vista a questão principal, ou seja, o casamento é uma ordenação da criação e é, por natureza, inviolável. Essa é a premissa fundamental, essa é a regra fundamental. Esse foi o erro de Eliel e Shammai e outros fariseus. Eles cometeram esse erro. Quanto ao versículo 10 ao versículo 12, os discípulos reagiram de maneira um tanto cínica ao ensinamento de Jesus sobre a inviolabilidade do casamento. Jesus aceitou a resposta depreciativa deles e indicou que seria melhor mesmo para alguns não se casarem, como no caso que nós lemos agora dos eunucos, né? Alguns já nasceram vocacionados para isso. Outros se tornavam castrados quando se tornavam escravos. Então, há situações que eram diferentes em relação a ser eunuco. E, por motivos diferentes, por causas diferentes, e é o que nós chamamos isso de casuísmo. Então, nós não podemos ficar presos no casuísmo. Nós temos que entender o sentido geral do texto, o sentido geral do versículo, o sentido geral do capítulo. Somente quando essa decisão era tomada, no versículo 11 e 12, Jesus indica que essa decisão poderia ser tomada tendo em vista a causa do reino, não porque Deus tem uma visão estreita do casamento. Ou seja, se alguém deseja optar por ficar sem casar-se, ser celibatário, há um projeto de Deus na vida dessa pessoa. E eu creio firmemente, todos os que leem a Bíblia com seriedade, sabem que Deus tem mesmo um projeto na vida de muitas pessoas, homens e mulheres, de uma dedicação integral, incluindo não casar-se. Quanto a deixar os pequeninos, a comunidade do Mar Morto excluía as crianças de suas assembleias, como às vezes nós fazemos hoje, né, irmãos? Porque as crianças correm para cá, correm para lá, e a tendência geral é de excluir. Os discípulos viam as crianças como um empecilho ao trabalho de Jesus, mas Jesus as recebeu como sujeitos do reino e as abençoou. Isso é importante. É fato que as crianças dão trabalho, correm para cá, correm para lá. Isso é fato. E nós temos que saber lidar com isso, educar, mas Jesus incluiu as crianças. E mais do que isso, ele disse que nós temos que nos tornar como elas, naquilo que já foi explicado no sermão de ontem. Se você não ouviu, pode encontrar no blog. Uma vez que o passaporte para o reino é a graça de Deus e não uma proeza humana, os pequeninos dependentes tem um direito especial com relação às bênçãos do Senhor. Aleluia, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Do versículo 16 ao 22, as palavras usadas em Mateus diferem das utilizadas em Marcos. Agora você já sabe, é uma comparação sinótica, já nos preparando para o curso teológico, irmãos. É claro que depois nós vamos aprofundar muito mais no curso. Capítulo 10, do versículo 17 a 31, e Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 a 30. Então, Marcos 10, Lucas 18, diferem das palavras usadas aqui em Mateus. Comumente é dito que Mateus mudou o que Marcos havia escrito. Eu não concordo com essa ideia. Não é que mudou, né? Cada autor, quando escreve, expressa segundo aquilo que Deus propõe no seu coração. Isso falando de escritura sagrada. E mesmo de escritura profana, de escrito profano, melhor dizendo, perdão, não é escritura sagrada, né? É o escrito de livros, literatura e outros, né? Que nós podemos chamar de literatura geral. Se um autor escreve um texto e depois outro vai fazer um comentário sobre esse texto, nunca será totalmente igual. Por quê? O acento. O destaque, encontrei a palavra que vai facilitar para você. O destaque em alguns lugares vai ser maior ou vai ser menor, dependendo do coautor. Então, isso é muito importante você entender. Então, não se está mudando o sentido geral do versículo, do capítulo e do que Jesus falou. É uma questão. Da característica literária, do público-alvo, da necessidade, que a comunidade estava vivendo, por que foi escrito, quando foi escrito, aí é a comparação sinótica. Comumente, então, é dito que Mateus mudou, mas eu não concordo com isso. Não é que mudou, porque mudar aqui pode dar uma ideia. De que não há uma unidade integral na Bíblia. Há uma unidade. O que acontece é que cada autor, mesmo inspirado por Deus, tem a sua característica. A resposta de Jesus, por que me chamas bom em Marcos 10, versículo 18, para mestre? Que farei eu de bom? Versículo 16. Por que me perguntas acerca do que é bom? Versículo 17, a fim de evitar a suposta implicação de que Jesus não se considerava bom. Mas Mateus não difere de Marcos em sua visão de Jesus. Aqui estou junto com os autores, do rodapé. Ele sublinhou a boa obra pela qual o jovem rico procurava obter a vida eterna. Todos os três relatos dos evangelhos focalizam no erro de pensamento de que alguém pode ser bom o suficiente para que possa obter a vida eterna. Mateus incluiu a frase-chave: bom só existe um, verso 17, enquanto Marcos e Lucas incluem a frase: ninguém é bom, senão um que é Deus. Percebam, há uma coesão. Há uma unidade, há uma coesão de conteúdo. O que difere é a expressão, a forma de lidar com, de tratar o texto. Mas todos os três dão a entender a impossibilidade de se obter a vida, mas se obter a vida eterna. A impossibilidade de se obter a vida eterna é por si mesmo. A não ser pela graça de Deus. Os três dão a entender essa impossibilidade de obter a vida eterna por meio da própria bondade, por meio das suas próprias forças. A versão de Mateus focaliza a impossibilidade de boas obras serem o bom motivo para a vida eterna. Marcos e Lucas realçam a impossibilidade de ser bom o suficiente para ser salvo. Quanto ao último texto penúltimo texto do jovem rico, vende os teus bens. Aqui também precisamos de muito cuidado. Versículo 21. A instrução de Jesus para o jovem rico para vender tudo o que ele tinha demonstra o que faltava ao jovem rico. Era a atitude de abandonar tudo para apegar-se à graça imerecida de Deus. Se as nossas riquezas mundanas se tornam mais importantes para nós do que Jesus, então também temos que abandoná-las, porque essas riquezas, irmãos, acrescento eu agora, essas riquezas acabam se tornando o primeiro lugar nas nossas vidas. E se elas se tornam o primeiro lugar nas nossas vidas, tornam-se também ídolos. E aí vamos cair no pecado da idolatria. Então não é uma questão de repudiar a pessoa porque ela tem uma condição de vida financeira boa. Não é que Jesus está excluindo os ricos. Ele está dizendo que é mais difícil, porque como o rico tem mais coisas, ele tem a tendência e potencialmente pode ter mais coisas em que se apegar. Os pobres têm menos no que se apegar, pelo menos no que tange a questões materiais. Porque quem não tem nada, não tem no que se apegar a nada. E quem tem pouco a se apegar. Por isso Jesus destaca, nós devemos ter muito cuidado com isso, para não sair condenando as pessoas por ter uma vida abençoada financeiramente, uma vida próspera, porque isso estaria contra o que centenas de textos nos mostram em toda a Bíblia. E homens que foram poderosamente usados por Deus e eram prósperos economicamente. Então o problema não está na não está na riqueza em si, e sim no apego a ela e no torná-la um empecilho para seguir Jesus e torná-la um ídolo. Então isso é que nós devemos rejeitar, isso que nós devemos abandonar. Devemos estar dispostos a contar todas as coisas como perda para ganhar a Cristo. Eu conheço e tenho a ajuda dessa pessoa, pessoa muito abençoada nessa área. Aliás, mais de uma, outras relativamente, mas com uma condição acima da média, e que investem em missão, sustentam a missão. Há empresários nos Estados Unidos, donos de grandes empresas, não só nos Estados Unidos, em muitos lugares, que investem pesado em missões. Então, há essa possibilidade. De que nós tenhamos homens poderosamente usados por Deus e também profundamente abençoados nessa área pelo Senhor. Desde que os judeus consideravam a riqueza como evidência, aqui sim, tome muito cuidado. Os judeus consideravam a riqueza como evidência da aprovação de Deus. Normalmente, eles pensavam que os ricos eram candidatos mais prováveis para o reino, assim como eles pensavam que os pobres, os leprosos, os cegos, aqueles que estavam mais à margem, carregavam maldição. Eles tinham essa ideia que faz parte da lei do puro e do impuro. E até hoje, irmãos, há uma escola predominante entre as igrejas reformadas, uma escola grande, grande, grande, que continua acreditando que a riqueza é uma evidência da aprovação de Deus, e ela não é uma evidência. Ela pode significar uma bênção de Deus se essa bênção está atrelada a um comprometimento com o reino, mas se não está, não é evidência, de modo algum. E mesmo em outras situações, evidência não é. Nós não podemos associar de imediato o fato de alguém ter muito como uma possibilidade de candidatura ao céu e o outro que tem muito pouco, que é uma contradição de termos, né? Pouco, alguém tem pouco, está basicamente condenado, já é condenado nessa vida e vai ser condenado depois também. Então, muito cuidado com isso e não exalte, não trate a riqueza como evidência. Muitos calvinistas erraram nisso. Eu não estou condenando ninguém, mas tenho que dizer, muitos erraram e erraram grandemente nessa questão. É bom que a própria Rodapé da Genebra esteja tratando dessa maneira, significa que há uma revisão de conceito geral, incluindo os irmãos calvinistas. O resultado não passou desapercebido pelos discípulos que perguntaram: quem pode ser salvo então? Na verdade, é tão impossível para o ser humano obter a salvação quanto conseguir fazer o maior animal da Palestina passar pelo fundo de uma agulha, de uma entradinha. Isso é especialmente verdadeiro quanto aos ricos, que são os menos prováveis. Menos prováveis de irem a Deus sem arrogância. Por quê? Por causa do apego. Menos prováveis, mas em nenhum momento Jesus disse que é impossível, porque para Deus nada é impossível, e se a pessoa se quebrantar, Deus pode torná-la um grande instrumento na mão do Senhor. Caminhando para o fim, julgar aqui significa governar, não sentenciar a punição. E até digo a você, nós podemos discordar, estou expressando algumas concordâncias e algumas discordâncias, mas nós não temos o comissionamento para sermos juízes de ninguém. Ninguém, quando eu faço uma crítica, até fiz agora a uma determinada escola dos calvinistas, não são todos, mas a um determinado segmento, é uma crítica que pode ser aceita, ou alguém, ou muitos, podem discordar. Mas uma coisa que nós não podemos fazer, podemos concordar, discordar, mas nós não podemos julgar. Eu não sou juiz, eu sou testemunha da verdade, e a verdade é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e a palavra dele, para mim, é a mais importante. Então, quando Jesus diz que é muito difícil, eu fico com ele. É muito difícil. Mas Jesus não diz que é impossível. Eu também fico com ele. Então, não é impossível. E em nenhum momento ele diz que é uma evidência, contrariando a tradição judaica de 2000 anos atrás. Receberá muitas vezes mais. É para o caso daquele que deixou pai, mãe, irmão, irmã e outras coisas para seguir o reino. É impossível dar mais do que Deus dá. O que Deus já nos deu, irmãos, é impagável. Nós não podemos pagar de modo algum. Então é impossível. Aqui, outra crítica deve ser feita a uma coisa que foi muito forte, e ainda está presente na igreja contemporânea, que é a teologia da prosperidade. Também foi forte na Idade Média, quando se falava, da salvação dos que estavam mortos para tirá-los do purgatório, como eles acreditavam. Então, pessoas davam fortunas, fazendas, para que o seu parente fosse próximo, e a igreja enriqueceu muito no período medieval. Hoje, com muito mais sofisticação, é tratada a questão de ficar rico, ficar rico, ficar rico, ganhar mansões, ganhar carros assim maravilhosos, surpreendentes, por causa do seu comprometimento com Deus. Tome muito cuidado, porque isso é contrário à vontade do Senhor. Não é verdade. Não há correlação entre a posição na terra e a aprovação celestial. a não ser uma correlação negativa em determinados casos. Do mesmo modo, não há ligação causal entre a quantidade de trabalho terreno, mesmo que seja o trabalho ministerial, e o tamanho da recompensa celestial. Cuidado, essa é outra ideia errônea, né? As pessoas ficam atrás do galardão do futuro. Então eu vou ficar rico lá no céu. Você já é rico, meu irmão. Se você aceitou Jesus, você nada tem e tudo possui. Você nada tem e tudo possui, porque você possui a presença do Senhor. Ou você tem alguma coisa e tem o Senhor, que é o seu tudo. Mas o que importa é que você não faça essa correlação. Do mesmo modo, então, não há ligação causal entre a quantidade de trabalho terreno e o tamanho da recompensa celestial ou o chamado galardão. Eu concluo essa palavra muito rica, mas também muito trabalhosa para nós todos, e que exige reflexão, com uma proposição e uma conclusão rápida. Perdoe. Tenha uma vida simples, despojada e um tesouro no céu. Até pessoas muito ricas, às vezes as pessoas mais ricas mesmo, são extremamente simples, nem parece que são ricos. Geralmente quem quer aparentar riqueza são aqueles chamados de novos ricos, né? Pode observar isso. Jesus curou muitas pessoas da multidão que o seguia, início do texto. Em relação ao casamento, a vontade de Deus é que o homem e a mulher se unam ao ponto de já não serem dois e serem uma só carne. A unidade física, emocional e espiritual de um casal é tão grande que realiza um ministério praticamente inenarrável, como que sendo duas pessoas e tendo respectivas individualidades, tornando-se uma só pessoa. Desta forma, é fundamental que as pessoas entendam que a união física não é um ato qualquer, não é uma brincadeirinha para o carnaval, sem repercussão em toda a vida. Deve haver preparo para a união e, após o casamento, o propósito do Senhor é que não haja separação, permanecendo casados até o fim da vida. Esse é o projeto de Deus. Deus une e o ser humano não deve separar. Em relação ao divórcio, orientado por Moisés, em caso de adultério, Jesus explicou que a direção foi dada por causa da dureza do coração humano, que é tardio em perdoar. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês são duros de coração. Se vocês perdoarem aquele que adulterou ou aquela que adulterou, não haverá divórcio. Vocês vão se perdoar e vão se reconciliar, como nós falamos ontem também de perdão. O ideal é esse, que nunca aconteça o adultério. Mas acontecendo, um casamento ainda pode ser mantido se houver perdão e reconciliação. A questão aqui não é ter o direito para se divorciar, para repudiar, como era o termo do momento. Alguém que errou, ter o direito de repudiar alguém que errou e adulterou, mas ter a capacidade de amar como Deus nos ama, ao ponto de reconstruir um relacionamento a partir do direito de amar. Esse sim é um direito do cristão. O direito do cristão é o direito de amar e o direito de perdoar. Em relação ao celibato, que aqui na leitura da Genebra está como o eunuco, também em relação ao contexto da época, em relação ao celibato, aquele que não se casa, como vida de dedicação ao Senhor, Jesus fez essa opção, pela especificidade de sua vida e ministério. Mas disse aos discípulos que não é uma opção para todas as pessoas. Mas quem sentir-se chamado e apto para tal deve fazê-lo como modo de servir ao reino. Ora, uma coisa que Jesus fez, ele foi celibatário, como não pode ser aceito por nós? Temos que entender que o celibato é um modelo que Jesus nos deixou. Maravilhoso. Mas ele também deixou uma palavra, dizendo que não era para todos. Alguns vão ter esse chamado e vão conseguir. Outros, se fizerem isso e não tiverem o chamado e não tiverem a consagração devida, podem se dizer celibatários e cometerem atos ilícitos às escondidas, como acontece também em todos os meios religiosos. Quando as crianças foram trazidas para Jesus, para que ele as abençoasse, os discípulos queriam impedi-las, pelo que comentamos. Porque normalmente as crianças fazem alvoroço, mas Jesus disse aos discípulos que as deixassem aproximar e que eles não fossem um embaraço para elas se chegarem a Deus. Jesus as abençoou e mais uma vez lembrou que o reino dos céus será habitado por pessoas sinceras, como as crianças dependentes do Pai, pessoas que substancialmente não se sentem autossuficientes. A criança não é autossuficiente ainda. Então nós temos que aprender isso com as crianças e sermos sempre dependentes do Pai, como geralmente o adulto faz com as crianças. Cuida das crianças, a não ser nas patologias que temos visto com cada vez mais frequência, psicopatas de toda a ordem na nossa sociedade contemporânea. Tendo se aproximado de Jesus um jovem rico e perguntado sobre como podia alcançar a vida eterna, o Senhor lhe respondeu que cumprisse os mandamentos. O jovem, entendendo a lei em forma de regras e ordenanças, disse que estava cumprindo a lei. Então Jesus, para mostrar ao rapaz que além de observar os mandamentos e o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, faltava-lhe para ser perfeito vender os seus bens, distribuir o dinheiro entre os pobres e receber o tesouro no céu. Aqui, irmãos, é óbvio que Jesus fez uma prova com o rapaz. Ele fez uma prova para ver se esse rapaz estava cumprindo os mandamentos e estava comprometido com o reino e estava até disposto a vender as suas propriedades e segui-lo, ou se não, se ele era apegado. Aí voltamos ao que comentamos agora há pouco. Então a questão não é condenação à riqueza, e sim à idolatria. Da riqueza, idolatria dos bens materiais. Nesse momento, o jovem ficou triste, retirando-se da presença de Jesus, porque não estava disposto a se desfazer de suas riquezas e propriedades para ter uma vida despojada e entrega a Deus e amor ao próximo. Assim, Jesus ensinou aos discípulos que é muito difícil para os ricos entrarem no reino por causa do apego às coisas dessa vida. Esta é uma obra quase impossível, muito difícil. Só é realizada pela graça de Deus. E Deus realiza. Quando a pessoa deseja, Deus realiza. Se a pessoa abrir o seu coração e hoje, se estiver ouvindo essa palavra, se você está apegado a sua vida inteira à riqueza, ou a preocupações assim do quanto vai ser, como vai ser o dia de amanhã, e não é capaz de fazer uma oferta na sua igreja, porque tamanho apego, né? Ou faz a menor possível. Se você quiser mudar de vida, é só pedir: Deus, chega, chega de ser idólatra. Eu quero ser despojado e entregue ao Senhor. Jesus disse aos discípulos que no tempo vindouro eles se assentarão com ele, coisa linda escatológica, no trono da glória, para julgar as 12 tribos de Israel. Também prometeu que aquele que for capaz de abrir mão das coisas dessa vida para servi-lo, receberá infinitamente mais e se tornará herdeiro da vida abundante e eterna. E recebe infinitamente mais mesmo, porque a presença do Senhor em nós é infinitamente maior e melhor do que qualquer outro bem. Irmãos, eu só quero fazer um último destaque para aqueles que se divorciaram. Há muitas situações na nossa sociedade onde pessoas são espancadas, mulheres são espancadas, e outras atrocidades, nem quero comentar, outras atrocidades de uma série, com uma série de formas diferentes. E em alguns casos, isso é uma questão de até manutenção da vida. Então, se alguém, não por um motivo, corriqueiro ou por um motivo fútil, mas por uma situação totalmente contrária até à vontade dele ou dela, foi obrigado a se divorciar, nós jamais deveremos excluir essa pessoa do nosso meio e condenar essa pessoa. Porque, primeiro, nós não somos juízes. Segundo, irmãos, Jesus teve diante de uma mulher, vou deixar só esse texto, mas poderia citar Oséias, que voltou para a mulher que adulterou, ou seja, para manter o relacionamento assim como Deus mantém conosco. Mas vamos falar da mulher samaritana. Ela tinha tido cinco maridos. Cinco maridos. Eu ia dizendo da mulher samaritana, irmãos e irmãs. A mulher teve cinco maridos. E aí teve um encontro com Jesus. Saiu desse encontro com Jesus totalmente transformada. Deixou até o cântaro de água que ela tinha no chão e foi correndo para a cidade anunciar que Jesus tinha o que Jesus tinha realizado na vida dela. Para não entrar no texto aqui, senão a gente se alonga muito. Mas tudo indica, o texto deixa entender, né? Fica implícito no texto que essa mulher, além de evangelista na região de Samaria, havia uma grande luta entre samaritanos e judeus, embora Samaria tivesse ao norte e ao norte também tivesse lá a Galiléia, mas os samaritanos eram considerados como párias, como gente que não é de Deus. E ela foi alcançada por Jesus. E Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Ele sentiu que era necessário para ganhar a vida daquela mulher que tinha cinco maridos. Tinha tido cinco maridos. Estava no sexto. Ela tem a vida transformada, volta, vai para a cidade de Samaria, começa a se tornar uma propagadora do Evangelho de Jesus, uma evangelista, talvez a primeira evangelista em Samaria. E o texto deixa entender claramente que essa mulher consertou a sua vida. Porque quem se encontra verdadeiramente com Jesus conserta a sua vida, ou no primeiro momento conserta algumas coisas que são mais agudas e depois vai consertando as outras no processo da santificação. Senão alguém vai dizer aí que já alcançou a totalidade das coisas e não precisa mais se aproximar da imagem e semelhança de Deus. Não. O processo continua, mas o texto deixa entender que aquela mulher começa uma vida nova. Ela vai beber da água da vida. Rios de água viva fluirão do seu interior a partir daquele momento. Fluíram do seu interior a partir daquele momento. E então, o texto deixa entender que esse sexto relacionamento vai ser verdadeiramente o seu casamento. Ora, se Jesus foi capaz de compreender uma situação como essa, de cinco relacionamentos, e dizer: é necessário eu ir até lá para tratar essa mulher e consertar a vida dela, quem sou eu para não dar uma nova oportunidade? Quem é você para não dar uma nova oportunidade a alguém que sofreu terríveis marcas na sua vida? E cada um sabe da sua história. Situações absolutamente impossíveis de serem conduzidas. Eu não estou de modo algum incentivando a tudo que foi falado. O texto defende até o perdão no caso de adultério. O ideal, a vontade única, soberana de Deus é o casamento para sempre. Aleluia, glória a Deus. Mas há situações, como Jesus lidou com ela? Nós somos seguidores de Jesus. Como Jesus lidou com uma situação excepcional? Ele lidou em uma situação excepcional como um caso de exceção. E um caso de exceção, como diz um grande sábio que sempre me orienta, a exceção confirma a regra. Por um lado, Jesus mantém a regra, porque se é uma exceção, ele está automaticamente confirmando a regra. Por outro lado, ele está dando à situação excepcional um tratamento de exceção, né? Um tratamento diferenciado, porque esse tratamento exige isso. Então, hoje em dia, o pessoal brinca muito com essa questão. Não devemos brincar de modo algum com isso. Não devemos brincar de modo algum com isso. Não é para casar hoje, separar amanhã, depois casar depois de amanhã, separar na quarta-feira de cinza, e assim por diante. Não é uma brincadeirinha, né? Mas em situações que os líderes têm que avaliar, nós temos que abrir o nosso coração para que a pessoa venha beber da água da vida. Como Jesus disse àquela mulher: se você soubesse quem está falando contigo, tu pediria e ele te daria a água da vida. E nós temos que dar essa água e oportunizar para a pessoa a possibilidade de reconstruir a sua vida e reconstruir o seu casamento. E certamente, nesse caso, Deus não considerará como ilícito ou adultério ou coisa parecida. Pelo contrário, olhando para Jesus, que é o próprio Deus entre nós, ele já deu o veredito, ele já deu o que os advogados chamam, né, no direito, de jurisprudência. Já há um caso em que o maior juiz de toda a história, representando a Trindade excelsa, já criou uma jurisprudência para essa situação excepcional. Então, que nós tenhamos essa atitude, porque o pessoal também gosta, líderes mesmo. Falo com você, líder. Nós, às vezes, na liderança, gostamos de já saindo e saindo com disciplina para cá, com disciplina para lá, com expulsão, com exclusão, e pensamos menos na pessoa, na dor, nas cicatrizes que ela traz na alma, e pensamos mais no cumprimento da lei, estrito senso, do regulamento da igreja ou coisa parecida. Do regimento, das doutrinas, do cânon, e coisa parecida. Então, que nós sigamos a Jesus, somos discípulos de Jesus, é para viver como Jesus e para fazer como Jesus. Vivamos, portanto, essa questão do divórcio como Jesus orientou, tentando que o casamento, buscando um casamento para sempre, perdoando 70 vezes 7. Para que não aconteça a ruptura. Mas em situações absolutamente excepcionais, estejamos com o coração aberto para abrigar as pessoas, para acolher as pessoas e apresentar a elas um Jesus verdadeiro e que dá água da vida para ela beber e que essa pessoa possa ter uma outra oportunidade de construir um relacionamento abençoado para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nós vamos encerrar com a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão poderosa e a unção do Espírito Santo nos guie a toda a verdade vivida e dita por Jesus. E nos faça transmitir com as nossas vidas e, se necessário, com palavras, esse evangelho que perdoa, reconcilia e salva em todo o coração que desejar ser salvo e reconciliado e ter uma nova oportunidade. Que a graça, o amor, a unção poderosa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.